Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. A mais uma sessão do Em Transe aqui na Rádio SBSR e começamos com o título de 2016, o terceiro na altura a juntar HKE e Telepath. Estavam distantes na geografia, foram partilhando ficheiros e ideias, juntaram-nas todas em Rain Temple, projeto 2814, a abrir o narcótico, psicadélico e muito cinemático Eyes of the Temple. Boa noite, bem-vindos. Thank you. começámos com duas faixas que nos remetem muito para a imaginação. Uma não é banda sonora de coisa alguma, Eyes of the Temple, 2814 a abrir, logo a seguir Johnny Jewel. Este sim fez, ou trabalhou, ou contribuiu para a banda sonora da série televisiva Twin Peaks, última edição, último capítulo, obra de David Lynch. Johnny Jewel, nome dos Glass Candy, Desire ou Chromatics, por aqui Windswept, e seguimos em frente ainda com uma banda sonora do filme de Panos Cosmatos, Mandy, Johan Johansson agora, com Children of the New Dawn. Thank you. Escócia, mas é londrino. Há uns anos lançou Drone Signals, um projeto que ilustra bem a obra de Ben Chatwin, também conhecido por Talvi Horrors. De Ben Chatwin e de Drone Signals, Bones a fundir as orquestrações e o Quase Noise. Logo a seguir, o projeto que juntou os amigos de infância Nils Fram, Frederik Gmeiner e Sebastian Singwald, compuseram uma série de temas no início dos anos 90, juntaram-se para os retrabalhar há uns anos. De Nankin, a eletrónica sutil, The Gambler e Etern. E como têm percebido, temos andado a explorar a eletrónica, os vários cambiantes dela. Continuamos agora com Thomas Benarzik, este mais espiritual e contemplativo, vem aí, Music for Balance and Relaxation Volume 2, do polaco Sandy Sun, música de Thomas Benarzik. Thank you. Sascha Ring, há pouco, o genial alemão, a dar música para o filme italo-germânico, filme independente, Stay Still, que por causa da Covid viu cancelada a sua apresentação, mas a música saiu primeiro, de Stay Still e de Apparat, logo a seguir a Thomas Bernhard Zick, End to End. Entramos no universo de Ryan Lee West, inglês, produtor, faz música sob alter ego Rival Consoles, de Articulation, título a editar em breve o single, exatamente com o mesmo título, Articulation Rival Consoles. E seguimos em frente com um projeto que explora música eletrónica muito próxima da de Rival Consoles. Juntos, Olafur Arnolds e Janus Rasmussen estrearam-se em 2014 com o projeto Chiasmus, título homónimo de La Lit. Thank you. música mais experimental e muito difícil de categorizar no final desta sessão do Entranze, fomos até ao californiano Jeffrey Cantu Ledesma, fundador da ideia Tarantelle, produz e colabora com muitos músicos. Última proposta já deste ano, Door With No Sign, e fechamos com Alvo Noto. Há umas semanas ele ofereceu-nos A Forest, a sua interpretação de um tema seminal dos Cure. Agora apresenta um dos temas novos de Xerox Volume 4. As séries Xerox de Alvo Noto vêm em uma quinta lá mais para a frente. Fechamos com Xerox Voyage. Já sabem, no lugar do Entranze encontram as fotografias de Lípio Padilha e as palavras, os poemas de Ana Freitas Reis. Também os links que vos levam aos podcasts deste programa. Links esses que também podem encontrar na loja do iTunes. Eu volto de hoje a 8 dias. Boa noite. Até lá.